Então cê me chamou, chapa. Pode dizer. Eu tenho história pra contar. Diz. Costa a costa. Eu nem sei como vai terminar, mas é fácil entender, tá ligado? Mixtape. O difícil é resolver o bagulho. Problema, né? É, problema. Vários problemas, né, chapa? Como é que começa o bagulho? Tem que começar com problema. Tinha que ter um problema. Esse fila da puta quer me ser um problema. É pena eu ter que resolver o problema, porque sem esse problema eu já tô cheio de problema. Certo, nós é homem, nós resolve. Como? Nós resolve com nossos revolve. Tem um chapa com as armas em casa. Ele que tem as armas mais pala da Zaya. Sei que é um dos caras mais mala da Zaya, mas ama esse pivete que não para em casa. E o moleque tá voltando da escola e me vê com a grana comprando a pistola. Embora ele nem se toca o que vem, gosta também das notas e não importa como vem. Esse pivete anda com esse outro moleque manja. Esse moleque ele é 157, mede bronca. Só que a mãe ela luta demais, de segunda a segunda que ele pergunta demais. Tipo, cadê meu pai? Mãe, quem é meu pai? E a surpresa vem, esse cu de cana é meu pai. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Do Nego Records. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Mixtape. E esse cu de cana, cê não acredita. Tem outra mulher, tem outra família. É a terceira esposa na vida. Ela cansou, ela quer outra coisa da vida. Ele tombou em coma e ela nem ligou. Tá dando pro gringo e jurou que lhe tem amor. Mas o gringo só pensa na filha dela. Pensa nessa donzela de aliança na Suécia. Não, ele pensa naquela sede. Ele mente, ela voa nessa. Ele vende ela na Suécia. E ela pensa que é igual novela. Saca Alessi, tem um samba que lembra ela. Maria Bela, linda na janela. Espera sorrindo o boy pintar na favela. É reencontro, olha que cena linda. Ela e o boy? Não, o boy e o 12 na esquina. Um é chamado vítima e o outro fascínora. Um voltou da cela e o outro da clínica. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Esse boy já não tem mais amor à vida. Perdeu a mulher, no vício perdeu a família. Gastou a herança do pai e fudeu com o irmão. Voltou pra casa da mãe, se perdeu no mundão. E esse 12, nessa vida daria um filme sobre inteligência investida no crime de noite. Orgulhoso demais e não tem emprego. Disposto demais pra ter bolso e não ter dinheiro. Ter fome e não ter o leite. Ter pé e não ter um tênis. Ter boca e não mata a sede. Ser homem e não usar o pênis. Ele prefere ter boca e vender as gramas. Ter boca e beber as bramas. Ser louco e fazer uma grana. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? O problema é seu, costa a costa. O mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Lembra do moleque sem pai, bateu uma louca. Foi aguentar o boy, desrespeitar a boca. Maria Bela da janela se queima. Ela liga pro 90, que coisa feia, nega. O 12 vê a treta e dispara umas balas. Os homens chegam nas áreas, os homens nem vê e ele rala. Porque o moleque fez o boy de refém. E o cana lembra que ama seu pivete também. Porque o moleque parece com o pivete de alguém. É o tipo do filho do cana, mas filho de um cu de cana. O cana engana, mas se envolve também. O cana aguenta o revólver e depois vende pra quem paga bem. Ele trabalha pra quem distribui pó e bagulho. Um laranja vende, ele aguenta e volta o bagulho. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Esse laranja falou merda demais. Acabou com o nariz, mergulhou na pedra no gás. Se juntou com uma atriz que o chapa tava comendo. E me deixou sabendo com quem os cara tava mexendo. Esse irmão era o próximo no esquema. Próximo tema da próxima cena. Estilo da Atena. Coincidência, sei quem é esse nóia. Sabe quem? O cara que me fez comprar a pistola. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Caralho, se ligou? Essa porra é... O bagulho é tipo do Nego Records. Dominocha. O problema é seu, a solução do seu problema vira um problema pra alguém. Assim vai. Tem que resolver, né, chapa? Todo dia tem alguém arrumando um problema que vai acabar virando um problema pra mim, tá ligado? Então o que nós vai fazer, sócio? Sei lá, o mundo é nosso. Tem que cobrar essas filha da puta. Puta que pariu. O problema é seu. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. O mundo é nosso. Mixtape.